mostrando a solução. Até Jesus contagia, é nossa sigla. Mandando um rap positivo pra você, abençoando essa família. Mas o rap vai tá aqui pra te alertar, mostrando a solução. Até Jesus contagia, é nossa sigla. Mandando um rap positivo pra você, abençoando sua família. Tá aqui, mandando esse rap pra você. Não sei se você vai me entender. Água mole, em pedra dura que tanto bate, até que fura. A verdade dói, irmão, ela é dura. Mas não vou mentir, a nossa rima é essa. A verdade dói, irmãozinho, mas liberta. A Bíblia relata, não é apenas papel. Os mentirosos não vão subir pro céu. Pregando para mim e para os manos, e eles sem querer. Mas vou falar uma verdade pra você. Tão ouvindo a palavra, mesmo sem intenção. Mas a palavra tá entrando no fundo do coração. Até parece que eles não estão entendendo. Mas a palavra tá entrando e arrancando veneno. Eles estão calados, mas chorando por dentro. E assim vamos levando, essa é nossa oração. O rap entrando e quebrantando o coração. E aquele mano ajoelhado na cruz, recebendo um dom e o amor de Jesus. Gênesis do Apocalipse, do Apocalipse, causando revolução. Restauração, explosão de amor na vida dos irmãos. Ganhar as vidas não é fácil não, mas eu vou seguindo no estilo de Paulo, me fazendo de sabido para ganhar os sábios. E Silas, juntamente com Paulo, foram açoitados e presos. Mesmo na prisão, ganhou o carcereiro. E no estilo de Abraão, homem de fé, cheio do Espírito Santo da cabeça ao pé, que deixou sua família para poder pastorear as vidas. E no sol, Miriam, no deserto o dia inteiro, cantava samba rap, tocando seu pandeiro. Mas o rap vai tá aqui pra te alertar, te mostrando a solução. Até Jesus contagia, é nossa sigla. Mandando um rap positivo pra você, abençoando sua família. Mas o rap vai tá aqui pra te alertar, te mostrando a solução. Até Jesus contagia, é nossa sigla. Mandando um rap positivo pra você, abençoando sua família. E a arca do Senhor vamos levar. E o nosso rap adoração vai continuar. E desde o povo antigo já era assim. Quem não se lembra do rei Davi, que louvou a Deus com adufes e flautas, louvou a Deus com cordas e harpas, louvou o consoante em sua grandeza, louvou também ao som da trombeta. Hoje o rap tá aqui, transportando de unção, trazendo santidade pra mim e pros irmãos. E o balanço é esse, devagarzinho eu vou, devagarzinho sempre eu vou, marchando na direção do Senhor. E no embalo da batida, rasgando o véu, e o rap de fogo subindo pro céu, com o estilo mais ousado. É fogo de Deus queimando o diabo. Mas o rap vai tá aqui pra te alertar, te mostrando a solução. Até Jesus voltar, tomando sua atenção, te mostrando o caminho pra libertação. Mas o rap vai tá aqui pra te alertar, te mostrando a solução. Até Jesus contagiar, é nossa sigla. Mandando um rap positivo pra você, abençoando sua família. Mas o rap vai tá aqui pra te alertar, te mostrando a solução. Até Jesus contagiar, é nossa sigla. Mandando um rap positivo pra você, abençoando sua família. Não apenas unção, mas repreensão. Tem muita gente dizendo que o rap não é de Deus, mas fala fofoca e ajuda o filisteu. Tem muita gente dizendo rap não presta, mas perde o culto assistindo novela. Fala que serve a Deus na chuva ou no sol, trocando a igreja pelo futebol. Tem uns falando até que é crente, mas esquece de orar pra jogar videogame. Só vai pra lan house ver besteira e fofocar. Vai ficar pra trás quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar. simples cristão. Fico o dia todo em frente à televisão. Acordo às 6 da manhã pra ir jogar bola. Se esquece de Deus e peca toda hora. Desobedece os pais, não vai bem na escola. E quando vai pra igreja, só fica lá fora. Entendeu, irmão? A nossa intenção não é te magoar, mas o Messias tá voltando. Cê tem que se ligar, tem que meditar na Bíblia, orar sem cessar. Pra quando o mar vermelho abrir, você passar. E do outro lado, cantando vitória, dando aleluia a Deus e gritando: ô glória! E continuando a história, vida num espírito, resgatando as almas, tirando do precipício. Aqui é rap puro, não é invenção. Pela rajada de línguas, cura o coração. E assim terás um bom proceder, porque a santidade tem que prevalecer. Adorando sem cessar, adorando sem parar. E se fores humildes, Deus vai te exaltar e te levar pro lugar onde cê nunca imaginou. Pois todos seus profetas ele mesmo exaltou. E no estilo como sempre adorou.